você acha que seria a rádio do futuro? Ah, sei lá, talvez uns robozinhos cantando. Rádio do futuro pra mim é alta definição de áudio, boas músicas e poder ouvir em qualquer lugar que eu quiser. Veiosulradio.com, 100% digital, transmitido pela internet para todo o planeta. E o melhor, músicas de qualidade. Veiosulradio.com, o rádio já chegou ao futuro. 21 horas e 1 minuto. Que tipo de música você quer na sua festa? Você quer flashback? Somos especialistas. Você quer rock? É o que a gente gosta de tocar. Você quer pop rock Brasil? Demorei muito pra te encontrar. É a nossa cara. Você quer dance music? É com a gente mesmo. Você quer samba? Somos especialistas. Você quer um forrozinho gostoso? Isso é com a gente. Você quer funk? Para. Para isso, é melhor você procurar outro DJ. DJ Nandão e DJ Beto Campos. Nossa especialidade é música boa. Telefones DDD 24 2109 3879 ou 99997 1114. Sua festa de casamento, bodas, aniversário, no melhor estilo. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé, Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Parabólica Edition Europa. Olá pessoal, aqui fala Urbano Carvelli com mais uma edição do Parabólica Europa. Como sempre, ao vivo, direto do 12º andar do Funkhaus Europa em Berlim, na Alemanha. A partir de agora, está no ar a edição de número 103 do Parabólica Europa. E você está plugado nas ondas do Parabólica Network. Parabólica Edition Europa. E abrimos o programa de hoje com mais uma que você ouve primeiro e conta para os outros. Essa aqui vai ser lançada em 2017 e o Parabólica traz para você em primeira mão. Fickle Friends, Brooklyn, Everything, Everything Remix. Enjoy. Parabólica. 24 hours a day. The sound of the future. Visions in the dark. to be an 8, but not out of 10. The robots awake to find that they've been taped down, wondering when they'll break through these chains. But little boys have action toys for brains. I'm living proof it can last a long time. Right, you just gotta let me try to give you what you Edição de número 103 do Parabólica Europa. Aqui Urbano Carvelli, direto plantado aqui no 12º andar do Funkhaus Europa em Berlim, morrendo de frio, by the way. Mas trazendo pra você o som, as quentinhas que estão rolando aqui no Parabólica Europa. Você ouviu nesse bloco Fickle Friends, Brooklyn, a Everything, Everything Remix. Depois tivemos Fetsum, Come Stop for a Minute. Ainda tivemos Finish Soleil com Kaleidoscope. The Weeknd, I Feel It Coming, featuring Daft Punk. E a última foi The Killers, A Great Big Sled, featuring Tony Halliday. This is your Parabólica. Parabólica Europa. Europa. Europa. I come back to the places where we found us. We're somewhere in a place between love and lust. And I could go. I'm not. Parabólica, where the music never stops. Volta no tempo e no espaço com mais uma edição do Rewind, Back in Time and Space. Rewind, Back in Time and Space. Baby, the truth is coming down now. causa mia, a te che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te. Dov'è? Mi manca, sei, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, desta edição de número 103 do Parabólica Europa. Aqui Urbano Carvelli, direto de Berlim, com os corrones gelados, mas trazendo só as músicas e as novas tendências da Europa. Nesse bloco você ouviu Martin Solveig com Places, depois tivemos Husk, Night on Fire, The Goo Goo Dolls, já dentro do Rewind, Back in Time and Space com I Don't Want to Know, depois tivemos Neck, Laura Don't Che, e fechamos o Rewind com Tocotronic vs. Console, Freiburg. Aliás, Freiburg é uma cidadezinha lá no sul da Alemanha. Essa música é original em alemão e é a cidade da Leni Desaparecida Praga, a ouvinte número 1 do Parabólica. E por falar em Parabólica, segura aí, tem mais, vai! Parabólica Edition Europa. Hey, Kron, Stephen Kron, and yours truly, Mr. WW. I told you once, I'll tell you twice. The grass looks greener on the other side, till you get to the other side. Cause you're so right. And when it gets me wrong, I don't want to hold you next. Hurt so bad, and then I was bad. And when it gets me wrong, I just want to hold you next. Got me thinking about the crazy things we used to do for the fame, for the power, for the fortune. Ducked prison, ducked death, I'm fortunate. It was all a dream. Now I wake up and live it, thinking that the sky was the limit. Till I figured out the serpents on the moon. Now I'm like, get out the way, bitch, move. Papa, I'm live. Fuck the other side. I'm always going rap 305 till I die. Everybody knows that the chico gon' ride. Now I won't kill you, but I watch you die. I'm always going rap 305 till I die. Everybody knows that the chico gon' ride. Now I won't kill you, but I watch you die. Everybody wants what they can't have, right? Chaos and different cultures. That's what allows me to see through these vultures. First we shine the shoes, then we own the shoe shop. First we make the sandwich, then we own the restaurants. First we clean the house, then we own every house on the block. Not bad for some immigrants. Papa, I'm live. Fuck the other side. I'm always gonna rap 305 till I die. Everybody knows that the chico gon' ride. Now I won't kill you, but I watch you die. I'm always gonna rap 305 till I die. Everybody knows that the chico gon' ride. Now I won't kill you, but I watch you die. Everybody wants what they can't have, right? Parabólica. Are you close? Open. Open or close? Got the paycheck and I'm gonna spend it all. I vote yes. Ice cream no. Maybe a wooden bongo. Okay. Fake golden Gucci watch. Don't know why, but I get another scotch. Sip it, whip it, kick it, cheers. Nelly says it's getting hot in here. Cause then you watch right in. With the fancy bling. You changed everything. Oh, her soul. Serving the universe. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Think with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they get. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Pain in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm like Addy. That's it preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not dig the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Baby, I'm like Addy. It's how it's not dig the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie, to baby. You moves how it's not dig. No lie. Tell you never mean. Never stops. Flashing light, won't let me go. Your ultra light beam staring at my soul. Your galaxy, my shooting star. A supernova aiming straight for my heart. No one does it better than, better than, better than. No, no one does it better than. patiently waiting for your call. Never imagined that I'd ever tell you no, 'cause it's never happened before. If you thought higher of yourself, you'd be up in the clouds, but here, let me help you down. So don't tell me that you wanna start working it out when it's too late to question now. What about me? What about what I want? Wanna know what I think? And know I didn't think so. Feel like I played the fool, and it's still me the life. For not wanting you no more, but how can you blame me when you're so self-righteous in a perfume of politeness? Yes, your highness. If you thought higher of yourself, you'd be up in the clouds, but here, let me help you down. So don't tell me that you wanna start working it out when it's too late to question now. What about me? What about what I want? Wanna know what I think? And know I didn't think so. Feel like I played the fool, and it's to me the life. It's all about you. It's all about what I want. It's all about you. It's all about me. It's all about you. It's all about what I want. It's all about you. It's all about me. It's all about you. Esta edição de número 103 do Parabólica Europa. Aqui no microfone, Urbano Carvelli, sentado do outro lado do mundo com os cojones gelados. Falando direto do Berlim, do estúdio em Berlim, do Funkhaus Europa. Não é funk, é funk em alemão. Funk é emissora, é rádio, é estúdio do Funkhaus Europa em Berlim, na Alemanha. Transmitindo para todo o Brasil pelas ondas do Parabólica Network. Nesse bloco do Parabólica você ouviu Pitbull com Can't Have It. Depois, Not On's Head com I Like It, Was It It. Jonas Blue veio depois com By Your Side. Também ouvimos Sean Paul com No Love. Cigala and Digital Form Animals com Only One. E fechamos com Isaac Elliott, What About Me? E não se esqueça, se você quiser entrar em contato com Parabólica Europa, por acaso, escreva no europa@parabolica.show ou visite nosso site www.parabolica.show, ok? Bom, o programa de hoje está no final, Urbanão Carvelli se despede, semana que vem você tem Serginho Ricardo, como sempre, Around the World, e trazendo para você as novidades dos Estados Unidos, com mais uma edição do Parabólica América. Todos um grande abraço e a gente se vê. Até mais, tchau. Parabólica. No fim de semana, a Rio Sul Rádio tem os programas legais. É verdade, tem o Flash House. Boa noite, no ar, Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Parabólica Europa. Parabólica Edition Europa. Olá pessoal, aqui fala Urbano Carvelli com mais uma edição do Parabólica Europa, sempre ao vivo, direto do 12º andar do Funk House Europa em Berlim, na Alemanha. Parabólica América. Parabólica Edição América. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América. Direto de Orlando, Estados Unidos, eu sou o Serginho Ricardo. Dance me. Let's dance. Hi, a partir de agora começa o Dance Mix para todo o Brasil e lógico, apresentando essa bagaça toda santa semana, eu. DJ. Rio Sul Rádio em Concert. Boa tarde, no ar.